Vou conversar agora por telefone com o Carlos Eduardo de Sante, ele que é diretor do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte. Uma informação que nos chamou a atenção aqui na pauta ao longo desta semana foi uma reunião, né, ocorrida para debater a questão da febre amarela aqui na região de fronteira. Não temos casos autóctones de febre amarela, por enquanto, aqui na nossa região, né? Não, felizmente não temos nem autóctones nem importados. Mas a vigilância ela está sendo feita justamente para que agora, nesse momento de dezembro até maio, que é o momento mais crítico da doença, a gente possa estar atento e evitar que a gente tenha casos. E o que foi debatido ali até durante esse encontro? Enfim, uma estratégia integrada Brasil, Paraguai e Argentina para prevenir doenças desse tipo? Exatamente. Foi um evento envolvendo a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o GP Saúde da Itaipu, e os três países aqui fronteiriços, né, para a gente poder fazer as ações de uma maneira integrada entre as cidades aqui da fronteira da Argentina, do Paraguai e do Brasil, de modo que nós tenhamos um padrão e esse padrão possa ser eficiente, eficaz na prevenção aí de casos da doença. Também imagino que essas ações integradas elas auxiliam na questão do combate a outras doenças, por exemplo, dengue. Dengue é uma preocupação constante ainda? Sem dúvida. Esses fóruns que nós temos, apesar de se tratar da febre amarela, um dos mosquitos possíveis transmissores aí no caso da área urbana é o Aedes aegypti. Então, de certo modo, isso acaba também levando as discussões com relação ao controle da dengue. A dengue já está incluída, né, no rol de endemias do nosso município, do nosso país, não só a dengue, como a zika e chikungunya também. Então, o controle se faz necessário o ano todo, não só essa época do ano, pelo poder público e também pela população, de um modo geral, né, a responsabilidade é de todos nós. Pois é, como é que vai ser feito até esse trabalho agora, nessa virada de ano aí com relação ao combate à dengue? Porque a gente sabe que justamente esse período de dezembro, janeiro, fevereiro, é um dos períodos críticos aí, né, até pela questão da temperatura, do calor, da umidade, quanto à proliferação do mosquito. CCZ vai manter aí as operações normais, quem sabe até intensificar alguns dos trabalhos? Sim, as atividades elas se mantêm normais nas visitas casa a casa, mesmo no período de festas aí no final do ano, em janeiro, as atividades elas vão ser intensificadas também com o uso dos equipamentos de fumacê, os veículos que passam nos locais onde nós temos os maiores indicadores negativos de criadores do mosquito ou da presença do mosquito contaminado com o vírus da dengue, da zika e da chikungunya. Então, nós vamos ter o fumacê também nos próximos dias sendo utilizado para poder suporte. Mas as atividades de campo, nas visitas casa a casa, elas se mantêm normalmente também. E como é que fica até aquela questão das casas fechadas, né, nesta época aí de virada de ano? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas vão viajar, ficam uma, duas semanas, às vezes até um período mais longo fora. Há alguma recomendação que vocês dão até para os moradores no sentido de prevenir, né, que essas casas possam se transformar em criadouros do mosquito? Sim, sem dúvida. A gente pede que a população, nesse período que muitas pessoas viajam, que antes de sair, elas façam uma verificada geral na casa, se há algum ponto onde pode haver criação, focos de criador do mosquito, sejam em plantas que fiquem eventualmente do lado de fora da casa, nas calhas, algum tipo de material que possa estar acumulado dentro da residência, que possa vir a gerar o foco de criador. A gente pede que as pessoas tenham, redobrem os cuidados. É muito importante, porque na ausência das pessoas aqui, toda a vizinhança está sujeita a acabar se infectando aí, desenvolvendo a doença. E mais do que isso, nós temos equipes que vão estar trabalhando também, né? Equipes da Secretaria de Fazenda, juntamente com o CCZ, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e outros órgãos que vão nos imóveis onde houver denúncias de que está havendo desleixo, abandono ou focos do mosquito. E esse trabalho ele continua também nesse período aqui até o final do ano. Vamos falar também da vacinação contra a raiva, né? Vacinação antirrábica aí para cães e gatos aqui no município, porque nós estamos acompanhando que alguns bairros da região norte da cidade já receberam aí a visita, né, de equipes do CCZ. A diferença com relação a anos anteriores, quando aconteceu a vacinação, é que nesse ano não haverá aquela passagem casa a casa, mas sim a montagem de postos em cada um dos bairros? Sim, a vacinação tradicional, a campanha de vacinação tradicional, ela ocorreu até o ano de 2015, por necessidade, né, porque o último caso de raiva canino havia sido em 2005, e 2005 foi o último caso de raiva canina, e então 10 anos de vacinação é o que preconiza o Ministério da Saúde. Nós vacinamos durante 10 anos e foi suspensa em 2015 a vacinação. Porém, o ano passado, pelo número de casos de morcegos que a gente teve muito elevado, nós solicitamos ao Ministério da Saúde novamente a distribuição da vacina. Só que não na forma de campanha dessa vez. Dessa vez nós disponibilizamos aqui no CCZ, a partir de agosto já estão disponíveis aqui, o pessoal tem trazido para vacinar. Fizemos na área rural, no Alto da Boa Vista, e vamos expandir no ano que vem para as outras áreas rurais. Estamos fazendo esses eventos pós-comunidade que tem nos finais de semana, inclusive sábado agora teremos ali no Porto Meira. E estamos agora, começando a semana passada, a vacinação nos bairros. Então, a população, a gente está avisando antecipadamente os bairros e nos dias que estão acontecendo, o carro de som passa no bairro e avisa a população que naquele dia e eventualmente no dia seguinte as equipes estarão ali distribuídas em qual local que vai estar para poder chamar a população para vacinar perto de casa. Hoje, especificamente, tem uma ação ali no bairro Porto Belo, né? Isso, hoje é o segundo dia, ontem nós fizemos no Porto Belo. Na semana passada, quinta e sexta, fizemos na Vila Cenova. Nessa semana, segunda e terça, fizemos na Vila Cervelha. E ontem e hoje estamos aí no Porto Belo, vacinando os animais da população local ali. E fica o convite também, então, para sábado, né? Durante a ação Foz Comunidade ali no Porto Meira, você que tem cães e gatos, leve ali para a vacinação durante esta ação. Conversei aqui com o Carlos Eduardo De Santi, ele que é diretor do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço. Bom dia.